uma vez eu dou o braço a torcer. Mais uma vez voltei atrás, estou aqui. A tal saudade me arrastou, eu vim te ver. Na tua ausência só Deus sabe o que sofri. Eu apaguei seu nome do meu celular. Também tentei te apagar do coração. Eu prometi de nunca mais te procurar, mas fracassei, falou mais alto a paixão. Eu sou um homem sem palavras, sei que sou. Jurei pro mundo que jamais ia te ver, e na maior cara de pau aqui estou. Não tenho culpa de te amar e te querer. Eu sou um homem sem palavras, meu amor. Estou de volta implorando os beijos seus. Não feche a porta em minha cara, por favor. Te peço pelo amor de Deus. Apaguei seu nome do meu celular. Também tentei te apagar do coração. Eu prometi de nunca mais te procurar, mas fracassei, falou mais alto a paixão. Eu sou um homem sem palavras, sei que sou. Jurei pro mundo que jamais ia te ver, e na maior cara de pau aqui estou. Não tenho culpa de te amar e te querer. Eu sou um homem sem palavras, meu amor. Estou de volta implorando os beijos seus. Não feche a porta em minha cara, por favor. Te peço pelo amor de Deus. Não feche a porta em minha cara, por favor. Te peço pelo amor de Deus.